muitas vezes sem você. Procurava encontrar um motivo, uma razão que me fizesse levantar. Esconder as feridas que não vão curar. Quando eu me sinto longe de você, pareço não estar perto do céu e das nuvens, onde o sol reflete só você. Procurava encontrar um motivo, uma razão que me fizesse levantar. Esconder as feridas que não vão curar. Quando eu me sinto longe de você, pareço não estar perto do céu e das nuvens, onde o sol reflete só você. Só você. Vem aqui.